Neste fim de semana, também aqui na cidade, tem a Festa Maína, que é uma festa que acontece ali no Gramadão da Vila A, uma festa que vem caindo no gosto, né, da população nos últimos anos, uma festa cujos recursos ajudam na construção da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe aqui na cidade. Eu estou recebendo o Valmir Zanoni aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia. Também o Jacinto Mesalira, bom dia. Bom dia. Eles que são representantes aí, né? São coordenadores da organização aí dessa Festa Maína, que começa já sexta-feira no fim do dia. É, realmente, sexta-feira a gente tem a abertura às 19 horas do nosso 12º evento da Festa Maína do Gramadão da Vila A. E é uma festa que muita gente prestigia, né? Sexta, sábado, domingo. Tem uma expectativa de público para esse ano? Quantas pessoas vocês esperam que passem ali pela feira? Graças a Deus, esse ano parece que nós vamos ter tempo bom. Eu acho que deve atingir em torno de umas 30 mil pessoas que passam nos 3 dias do nosso gramadão. E é realmente uma quantidade bastante grande de pessoas. Qual que é a estrutura que vocês estão montando ali para essa Festa Maína desse ano? Gente, nós temos a parte de gastronomia, né, que é a alimentação de inverno. E esse ano também a gente tem o grandioso parque, o Planeta Parque, que a Itaipu nos liberou novamente para fazer parte do nosso evento. E nós temos todas as comidas típicas de inverno, patrocinada praticamente dentro da nossa paróquia. Todas as nossas comunidades vão trabalhar em cima dessa grande festa nossa. E também haverá ali a programação, aquela musical também, né? Já foi definida aí quem que estará se apresentando ali com relação a músicas? Nós temos uma programação desde sexta-feira até domingo, todos os espaços, das sexta-feira das 19 da abertura até as 11 horas, e sábado das 11 horas da manhã até as 23 horas, e domingo das 11 às 23, todos esses tempos vai ser preenchido com apresentações, música, banda e etc, etc. São artistas locais aqui da nossa região, né? E geralmente são artistas amadores que vêm representar, vêm expor o seu trabalho. Seu trabalho, né? E também vem enriquecer o nosso evento. E é uma festa maína porque acontece no mês de maio, mas tem todas as características também de festas juninas, né? Vai ter ali quadrilha, fogueira, no caso fogueira ecológica, né? Como é que vai ser tudo isso? Olha, a gente tem apresentando o nosso evento, como eu já falei, as nossas comunidades, com comidas típicas de inverno, né? E também algumas pessoas terceirizadas, que a gente não pode fazer essas comidas aqui, como pamonha, sukiyaki, tapioca, e essas comidas que a igreja não tem, que depende mais de um profissionalismo que já está na área há muito tempo, tá? E vamos também destacar aqui que, quando se fala aí da organização da Festa Maína, né, um produto típico dessa festa é também o pão de Guadalupe, que é uma das iguarias servidas ali? Exatamente. Esse pão Guadalupe vem fazendo muito sucesso na nossa festa, trazido de Cascavel para cá, que lá em Cascavel vende 10 mil, 15 mil pães, e aqui a gente já está no gosto do povo, e também buscar e adquirir esse alimento, que é um sanduíche, né? É um pão com carne, né? Tem um molho especial junto ali. É um molho especial com carne. E neste ano vai ser mantido até o mesmo sistema dos anos passados, em que tem ali os caixas, né? Os caixas centrais ali, e as pessoas compram fichas para daí ir até as barracas? Isso. Então a gente vai ter um caixa central e vai ter mais uns 2 ou 3 caixas nos lados das barracas, né? O que vai ser vendido é a questão de preço de fichas, né? E o pessoal pode adquirir essas fichas, né, de acordo com o valor do produto. E o produto ele está disponível na barraca, então com essas fichas ele pode ir na barraca e solicitar o produto. Então não tem a necessidade de chegar no caixa e pedir: ah, eu quero um cachorro quente, quero um refrigerante. Pode chegar e comprar uma quantidade de ficha, e com essas fichas pode adquirir o produto em qualquer barraca pelo valor que está disponível. Até porque ali no próprio caixa, né, aparece ali uma tabelinha com os valores para a pessoa já se programar também, né? Isso, tem uma tabela, né, de todos os produtos, né, que estará sempre na presença, né, o exposto, né, na frente dos caixas, que ele pode ir lá verificar a quantidade de o valor que vai ter e já chegar no caixa e adquirir. Olha, eu quero tantos reais em fichas, né? E com isso ele pode, é mais tranquilo até para o caixa que vende e para a pessoa que vai adquirir, né, para poder distribuir esse dinheiro, digamos, em si, essas fichas, de acordo com o produto que ele vai adquirir. E nesse ano será possível, mais uma vez, aquela questão do uso do cartão também? Pode, vai ter o cartão, o cartão de crédito, vai estar disponível, né? E até para dizer da quantidade do evento que vai ter, nesses 3 dias, vai em torno de mais ou menos 80 pessoas que vai trabalhar no caixa. Então vai ser uma escala aí dos 3, 4 dias, né? 3 dias, né, na verdade, né? Aí em torno de umas 80 pessoas que vai trabalhar com a gente no caixa. Né? Eu destaco justamente isso, né? A organização ali da festa Maína, claro, em alguns momentos a pessoa que for ao caixa vai enfrentar fila até pela grande quantidade de pessoas, mas no geral o atendimento acaba acontecendo de forma rápida, sempre tem disponibilidade de comida, de bebida nas barracas, enfim, é realmente uma festa muitíssimo bem organizada aqui na cidade. O que é mais importante, né? Aberta a participação da população, a questão do estacionamento muitas vezes acaba ficando um pouquinho complicado, mas até já foi conversado com o pessoal do Fostrans com relação a ônibus, os ônibus vão desviar até lá, como é que vai ser? Nós tivemos uma reunião até aí com o pessoal da Fostrans, ainda de todo o pessoal da Polícia Militar. O estacionamento, na verdade, quem vai explorar é terceirizado. A catedral não tem estacionamento, a pessoa estaciona onde quiser. Então, a única coisa que a gente pede é que, né, na rua Américo Sansdelli, né? Avenida. Na avenida, né? Que vai ser proibido o estacionamento naquela rua. Na subida, né? As outras estão todas liberadas, não tem impedimento de trânsito em rua nenhuma. E olha só, nós temos aqui a informação que nos chega no Facebook, pessoal lá da Catedral, colocando aqui sobre a programação musical, né? Algumas das atrações: Coral Canto em Canto, as bandas As de Rock, Léo e Lucas, Douglas Rodrigo, banda Versão Duo, Versão Contrária, banda The Moment Show, grupo Verbena e também outras atrações locais. Essas são algumas das atrações musicais, né, previstas para a Festa Maína aqui em Foz do Iguaçu. Portanto, reforçando aí o convite para você que está ouvindo a nossa programação, já ir se preparando. Sexta-feira, que horas vai ser a abertura da Festa Maína? Às 19 horas, sexta-feira às 19, era a abertura da nossa festa, da nossa grandiosa Festa Maína. E no sábado e domingo, como é que vai funcionar? Vai começar às 11 horas da manhã, que a gente tem lá almoço, a gente vai ter almoço servido de feijoada, bisteca na chapa, vários pratos, sukiyaki. Né? Então a gente convida as pessoas para almoçar a gente, prestigiar e ver, ou trazer a família para o gramadão. E nosso parcão também, que vai movimentar a nossa festa. Portanto, prestigie aí a Festa Maína, funcionando aí dia inteiro, no sábado e no domingo, noite de sexta-feira, enfim, participe desse evento. O horário, na verdade, da festa seria das 19 às 23 na sexta, das 11 às 23 no sábado e das 11 às 23 no domingo. Esses que seriam os horários da festa. Eu queria aproveitar também esse meio de comunicação, chamar o povo do Foz do Iguaçu. Venham participar do nosso evento. O gramadão é um local de família, para trazer a família, para andar, para olhar. Não precisa comprar. Vem visitar, vem ver. É muito gostoso você passar um domingo com a família na Vila Ai, nossa grandiosa festa. Em prol da nossa comunidade, Nossa Senhora de Guadalupe e também a nossa comunidade. Portanto, fica o convite. Agradeço aqui também a presença do Valmir Zanoni e do Jacinto Mesalira. Eles são aí coordenadores, né, nessa organização da Festa Maína. Muito obrigado pela participação e sucessos para vocês todos, né, envolvidos neste evento. Obrigado a vocês também pela oportunidade que vocês dão para a gente. Obrigado também pela oportunidade e convidamos a todos a participar dessa nossa festa.